que é pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveiras. Olha o sareia. Que é pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveiras. Sareia. Se liga, cururu, nós aqui é pai pu. Tem rajada pros areia nos projetos de Dono. Favela maquinado, fumaceira no barraco. Só aqui que tem das latias práticos malacos. Tem areia e caveirão querendo catar os função. E gatilho a bagaça, se moscar eu puxo o pão. Os areia quer catar, na esquina quer forjar. Se jogar areia em mim, parceiro, tiro com a pá. Só aqui rola as graveira, esmofe as bagaceira. Casinha pros ratinhos, queijinho na ratoeira. Dá licença, seu polícia, eu não tô devendo nada. Se tu tem peito de aço, então sustenta as pancadas. Quer me catar na esquina, que só tem original. Tem da Nine, da Escama, também da Comercial. E aí, bolinha, DMT triplicador. Lá na esquina dos Marafa, malandragem é terror. Apelidado pela quina dos moleque, os areia. Sistema cabuloso, fute os baque das graveira. E aí, areia! E aí, areia! Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Olha o sareia. Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Olha o sareia. Preta cilada, meu, ó que mancada. No meio da neblina, irmão, lá vem as barcas. É corva, zóio de bomba, tipo aranha, faz só terra. Da goela na quebrada, é truta dos areia. Minha banca é mó função, sou pelo certo João. Os malícia cresce os zóio, nas bombetas dos ladrão. Sente o cheiro da massa, rola um rap na praça. Os areia embaça, nós é nós e disfarça. Coletividade, aqui os bang é louco. Os drita perde a linha, desando morre aos poucos. Por isso eu desprezo os patife, mó moscão. Esparra a favela, atrai os tamborão. Robocop vem quadrando, meu naipe vem julgando. E aí, ladrão, pela cara cê tem bronca. Quer se amarrar aí, quer ser o rei da banca. Vem direito, melhor cê vem direito. Aqui é nós que tá, com os irmão é mó respeito. Até liguei os manos, sangue bom lá da biqueira. Aqui é tudo nosso, nós um abre pros areia. Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Olha o sareia. Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Andando na madruga, sinto os meus passos mais leves. Deus está comigo e os demônios me perseguem. De longe vejo o caveirão e a chuva de bala. Lá vem os areia e nós vira fumaça. Vixe, tá embaçado, areia pra todo lado. Se ficar mostrando já era, foi pro saco. Só moleque louco, de longe vejo a função. Lá vem os areia, é bala no camburão. Me julga pelo estilo, estilo marginal. Esperto, calça larga com a cara de mal. Cê liga na ideia, o meu rap é compromisso. É que na quebrada chove bala pra cabrito. Terei um peito de bura pronto pra fazer o mal. Estilo robozinho querendo ser lobo mal. Escuta os pipocos, os areia fez a festa. Tem cirus na bateria no meio da testa. O que restou agora foi somente a perícia. O sangue no chão e o choro da família. Na night nós disfarça e parceiro sai da beira. Chico e Tô é mal. Olha o sareia. Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Olha o sareia. Zé Pova na encolha, bandido na trincheira. Olha o sareia. Se liga nas pancadas, sustenta as graveira. Olha o sareia.